certo homem por nome de Miguel. Vivia pobre na casinha da porteira, fiel a Deus, companheiro de trabalho. Seu testemunho era firme e verdadeiro. O seu patrão, fazendeiro muito rico, com seu cavalo encontrou-se com Miguel. Miguel lhe disse: meu patrão, tome cuidado, sonhei que esta noite morria o homem mais rico do vale. E o fazendeiro deu meia volta, chegou no casarão e ficou preocupado. Ele sabia quem era o Miguel, um crente fiel que conhecia Deus. Vários doutores, ficou deitado para ver o tempo passar. E o capataz tomou conta da fazenda, e o fazendeiro tentando ignorar. Amanheceu, nada tinha acontecido, e o fazendeiro com saúde apareceu. Mas a notícia foi chegando na varanda, o tumulto era tão grande, pois o Miguel faleceu. Melhor que mas ter tudo com Jesus. E o fazendeiro pensou que era rico, mas havia um mais rico, pois estava com Jesus.